Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. É estranho falar daqui de cima, vendo todo mundo aí. Mas nesta noite vamos falar de um espírito que para todos nós é de uma alegria muito grande lembrar de Bezerra de Menezes. Praticamente todos que conhecem algo do Espiritismo sabem o valor desse espírito. Um ser que demonstrou durante a sua última passagem terrena os verdadeiros valores, as verdadeiras virtudes que o cristão deve possuir. Ele foi alguém que exemplificou em muitos aspectos da vida como ser o homem de bem. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo aquelas características que Kardec relacionou do homem de bem, e Bezerra de Menezes é alguém que nos inspira também, mostrando que todos aqueles princípios são colocados em prática. Com o tempo, essas personalidades às vezes têm detalhes da vida deles que vão sendo esquecidos. Então é importante que voltemos periodicamente a lembrança a eles. Bezerra de Menezes, ele foi, no final do século XIX, o que Chico Xavier foi no século XX. Ele foi um dos grandes divulgadores do Espiritismo. Foi alguém que teve um papel muito grande na disseminação das ideias espíritas. Uma época em que não existia televisão, os meios de comunicação eram o rádio, mas principalmente aquele, o rádio vai surgir depois de Bezerra, mas anteriormente é um período em que a divulgação se faz através dos jornais e principalmente das palestras públicas, das conferências públicas. Bezerra de Menezes, ele conseguiu, com as suas características pessoais, chamar a atenção para o Espiritismo. E mais importante ainda, ele teve um papel na ligação entre os espíritas muito grande. Uma época em que poderia haver uma divisão dos espíritas, formando facções que poderiam ter se tornado rivais. E ele é alguém que tem uma trajetória inspiradora. Talvez hoje nós vamos lembrar casos que já são muito conhecidos, muito falados, mas é importante relembrarmos para nos inspirarmos nesse grande exemplo de um espírito que soube como ninguém lutar e exemplificar os ideais que ele acreditava. E nós temos da sua história a história de alguém que muito pobre, né? Na verdade, vindo de uma família rica, de uma família que tinha posses, mas que se vê justamente na hora que ele mais precisava do apoio financeiro da família, ele se vê sem recursos materiais. Porque a sua família tinha passado por transformações ali financeiras graves, o pai tinha perdido as posses que ele tinha. Na verdade, o pai nem perdeu as posses. Ele devia para muitas pessoas e ele achou por bem que ele deveria dar os seus bens para saldar essas dívidas. Só que o pai de Bezerra de Menezes era uma pessoa tão querida, tão admirada, porque ele também era um espírito de valor, que as pessoas acharam que, os seus credores acharam, que ele não merecia passar por nenhum constrangimento, se ver lançado na miséria. Então, o pai de Bezerra de Menezes acabou se tornando um administrador daquelas que tinham sido as suas terras e que ele já não sentia mais dono, mesmo não tendo sido retirado dali. E Bezerra de Menezes vai iniciar a sua trajetória no mundo adulto, vai se tornar alguém importante no seu tempo, sem apoio financeiro. Ele vem para o Sudeste, vai para a cidade do Rio de Janeiro, lá cursar a faculdade de medicina, torna-se médico, mas com muitas dificuldades. Dificuldades muito grandes, porque ele não tinha todo o respaldo financeiro que as famílias precisavam dar a um estudante de medicina naquela época, como até hoje é assim. E ele então começa a exercer a sua profissão, e é aí que Bezerra tem uma característica que revela a grandeza do seu espírito. Ele, aos 25 anos, quando começa a trabalhar como médico, ele não consegue formar uma clientela que pagasse. Ele não consegue ter clientes que o mantivesse ali como um médico independente. Mas ele tem muitos pacientes. Porque a partir dessa época, ele já começa a ser conhecido como médico dos pobres. É interessante que ele vai se converter ao Espiritismo muito tempo depois da vida dele, depois de uma trajetória que ele tem profissional, política, intelectual, mas ele já demonstra, no exercício da medicina, uma verdadeira devoção a essa tarefa. A sua concepção do trabalho do médico não é que ele é um profissional a mais, que está para ganhar, que está para lucrar, mas ele deveria tornar a sua profissão um meio de auxiliar o próximo. E aí já começa uma primeira reflexão sobre a vida de Bezerra de Menezes, buscando nos inspirar. Nós estaríamos hoje aptos a tornar as nossas profissões meios de servir ao semelhante, meio de ajudar o próximo? Porque muitas vezes nós estamos no exercício das nossas tarefas por obrigação, estamos no exercício aí da nossa profissão, muitas vezes buscando o nosso sustento, e isso é legítimo, é para ser assim mesmo, porque nós precisamos nos manter. Mas será que nós conseguimos também, além de utilizar a nossa profissão como forma de nos manter, de nos sustentarmos, também conseguiríamos fazer como Bezerra de Menezes, tornar a nossa profissão um sacerdócio, pensar no próximo antes de nós mesmos, naquilo que nós realizamos diariamente? Se nós conseguirmos fazer isso, tenho certeza, nós estaremos evoluindo de maneira acelerada. Nós estaremos vencendo muitas etapas de aprendizagem. Se nós conseguirmos nos conscientizar que nós temos que servir ao próximo em qualquer momento da nossa vida, até no desempenho da nossa profissão. E Bezerra de Menezes, ele levou isso numa condição tal, ele vivenciou isso de maneira tão profunda, que ele passou a ser conhecido como médico dos pobres. Por quê? Ele colocou o bem-estar das pessoas antes dos seus ganhos materiais. Sem discutir se hoje todos os médicos deveriam ser assim ou não, se todos nós deveríamos atingir a condição extrema que ele atingiu no exercício da profissão, mas talvez a gente pudesse encontrar um meio termo. Talvez a gente pudesse, através da nossa atividade profissional, ajudar a aprimorar e melhorar o mundo no nosso relacionamento com os nossos colegas de trabalho, na forma íntegra, honesta, de nos relacionarmos nas nossas atividades profissionais ou comerciais. Se nós conseguirmos, pelo menos, mesmo não tendo toda a renúncia que Bezerra teve no exercício da sua profissão, mas se pelo menos nós conseguirmos fazer algo da melhor forma, com a maior boa vontade, nós teremos certamente avançado aí um tempo significativo da nossa evolução. E muito do que às vezes nós não encontramos de satisfação na nossa atividade profissional, talvez seja por isso, porque não nos entregamos a ela, pensando que através dela também podemos ajudar a melhorar o mundo. E aí alguém perguntaria assim, mas o trabalho de um médico é muito mais meritório do que outras profissões que supostamente são inferiores. Mas a gente nunca pode esquecer que nas profissões, no exercício das nossas atividades, nós nos relacionamos uns com os outros. E nessa relação, não há diferença se eu atendo bem uma pessoa num balcão ou se eu atendo bem o meu paciente atrás da minha mesa numa consulta. Se eu consigo enxergar no outro, o meu semelhante, seja atendendo um pedido seu, porque ele está comprando um artigo, ou porque ele está me relatando uma enfermidade, se eu consigo enxergar nele o meu irmão, que merece a minha atenção, eu estou no mesmo nível, eu estou no mesmo padrão de conduta ética, e eu estou evoluindo, e eu estou trabalhando pelo meu progresso espiritual e do outro da mesma forma. Então é aí que nós precisamos perceber que qualquer atividade é capaz de propiciar ao espírito a elevação espiritual. Me ocorre agora a lembrança de uma figura também muito querida no meio espírita, que é Fabiano de Cristo. Que ele, quando ingressa no mosteiro, em que ele passa ali a estar vinculado à ordem que ele entra, ele não inicia como uma pessoa de grande expressão naquela ordem religiosa. Ele começa como um porteiro. E por demonstrar tanto amor às pessoas que o procuravam ali, que passam a ver no porteiro, aquele representante de Jesus daquela ordem religiosa. Então não importa muito a nossa posição profissional, não importa muito qual o nosso papel aqui na sociedade, nós podemos torná-lo um sacerdócio, podemos torná-lo uma atividade de grande significado espiritual. Podemos tornar ali um representante do Evangelho no exercício da nossa profissão. E foi a forma que Bezerra de Menezes encontrou na sua profissão, foi reconhecer que aqueles que o procuravam e não podiam pagar, mereciam ser assistidos, mereciam ser atendidos, mereciam ser bem vistos, cuidados, merecia ter a atenção do médico, independente se pudesse pagar ou não. E ele então passa a ser conhecido como médico dos pobres já a partir do início do exercício da sua profissão. Ele não precisou o chamado do mundo espiritual e não precisou que um espírito dissesse a ele: olha, comece a ser mais caridoso, exerça mais caridade com o próximo. Ele não precisou isso, porque já trazia dentro dele essa disposição. E o pensamento que ele tem do exercício da medicina começa já quando ele entende as dores, o sofrimento humano. Ele tem uma concepção que vale a pena a gente ler neste momento, para lembrar então toda essa preocupação que ele tinha de auxiliar o próximo através do seu trabalho. Ele disse assim então: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Esse é um desgraçado que manda para o outro o anjo da caridade que lhe veio trazer uma visita e lhe trazia a única espórtula, a única dádiva, né, que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-e-vens da vida. E ele coloca dessa forma, e hoje a gente pensa, né, quantas pessoas estão passando por uma série de problemas porque há muita indiferença, porque todo mundo muitas vezes está preocupado apenas em cumprir os seus deveres, as suas obrigações, e não pensam no além, não pensam numa dedicação maior ao seu próximo, independente da vantagem que a gente possa ter em atender. E aí nós poderíamos, como espíritos imperfeitos que somos, refletirmos assim: mas nós não somos Bezerra de Menezes, né? Ele é um espírito de grande elevação espiritual. Mas quando pensamos no porquê Deus permite que espíritos de natureza tão diferente vivam juntos, nós passamos a entender que esses grandes exemplos vêm para ser isso mesmo, modelos que devem nos inspirar. Talvez não vamos conseguir ser como ele, alguém absolutamente desapegado dos bens materiais, como nós vamos ver em muitas situações, mas oferecer um pouco mais de nós mesmos nas nossas atividades, com mais atenção, com mais amor, com mais respeito, talvez já possa ser o início para nos tornarmos um dia como ele. Então aí fica a reflexão para todos nós de que devemos sempre pensar, além do que eu já estou fazendo, que seria, entre aspas, a obrigação, o que mais eu posso fazer pelo meu semelhante no exercício da minha atividade? O que mais eu posso fazer no meu papel dentro da minha família? Isso não é nos colocarmos num estágio de cobrança excessiva sobre nós mesmos. Não é a gente se sobrecarregar com a salvação do mundo. Não é a gente querer carregar os problemas dos outros. Mas é a gente dar um pouquinho mais de contribuição. Porque a gente aprendeu muito claramente com os Espíritos que nós vamos tendo favorecido para nós o progresso, o apoio da espiritualidade, à medida que contribuímos mais com essa obra divina que é a evolução humana. À medida que nós vamos oferecendo algo a mais de nós mesmos, nós nos tornamos espíritos que vamos angariando a atenção, o cuidado do mundo espiritual. Nós vamos tendo mais visibilidade. E isso é o que nos vai promover o nosso progresso espiritual. Espíritos de boa vontade atraem a atenção de espíritos de boa vontade. É aí que é a grande oportunidade de elevação, de regeneração. Às vezes a gente fica pensando que nós precisamos de uma grande obra assistencial, uma grande obra que mude todo o contexto de uma sociedade para que a gente possa realmente evoluir. Mas talvez a nossa grande realização seja fazer com mais amor as coisas mais simples do mundo, as coisas mais simples da vida. Fazer com mais dedicação, oferecendo para o próximo o melhor de nós a cada momento. É natural que nós vamos ter momentos que nós não vamos ter essa força interior para fazer isso. Nós não vamos ter disposição física, nós vamos estar muito cansados, nos sentindo também oprimidos. Mas quando nos sentirmos melhores, ofereçamos o melhor também para o próximo. Façamos algo além, não para obtermos vantagens, não para enriquecer o nosso empregador, mas a bem daquele que recebe, a bem daqueles que estão ali desfrutando daquela oportunidade, daquela relação que nós estamos estabelecendo ali. E Bezerra de Menezes é um exemplo para nós nesse sentido. Bezerra de Menezes, ele foi alguém que também se envolveu com a política. Ele exerceu cargos de vereador, deputado, e já naquela época havia muitos problemas. Existiam muitas questões, existiam muitos interesses por trás, já existia corrupção naquela época. E ele foi alguém que, nesse panorama político que ele se envolveu, ele foi alguém que se destacou pela sua índole, a sua credibilidade, a sua respeitabilidade. Ele foi alguém que não se privou de estar num meio que era aparentemente difícil, que aparentemente era um meio corruptor. Ele não se privou, ele foi até o ponto em que ele sentiu que ele poderia contribuir com a sua sociedade, e ele teve uma visão, uma percepção das coisas de maneira muito clara. Ele era uma pessoa que já no seu tempo se preocupava com questões mais amplas. Ele viveu num período em que existia a escravidão no Brasil ainda, e ele vai defender justamente a ideia de que só é possível uma sociedade, um país se engrandecer se os direitos das pessoas forem reconhecidos e se todas as pessoas forem reconhecidas realmente como pessoas que são merecedoras daquilo que lhes compete. E ele vai então propor uma tese contra a escravatura. Ele é uma daquelas pessoas naquele tempo que já percebia que era um grande atraso, tanto econômico, financeiro, social para o Brasil manter a escravidão, como era também um atraso moral. Porque na sua tese, que ele defende a libertação dos escravos, ele vai propor isso também, que a sociedade nunca seria íntegra, nunca seria uma sociedade realmente boa, se qualquer ser humano fosse desmerecido, não fosse respeitado. E é essa a ideia que talvez hoje nós mais precisamos na sociedade hoje. É a ideia de reconhecermos que todas as pessoas são dignas de receberem aquilo que lhes cabe, de receberem os seus direitos, de que todas as pessoas merecem a sua integridade preservada em nossa sociedade. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar de tantos problemas, tantos conflitos sociais, nós temos uma tendência a pensar que existem cidadãos bons e cidadãos maus, e os maus devem ser eliminados. É essa visão que muitas vezes nós observamos as pessoas a expressarem nas suas palavras, externarem aí nos seus comentários, E isso revela o quê? A falta que ainda há em nós de compreender que nós não teremos jamais uma sociedade justa enquanto as pessoas pensarem que seres humanos possam ser eliminados, que eles não são dignos de participarem dessa sociedade. Essa visão de respeito aos outros, essa visão de respeitar todos, é algo que hoje precisa estar disseminado com mais frequência em toda a sociedade. Nós não podemos hoje aceitar essas ideias que muitas vezes vão ganhando espaço nos comentários e as pessoas vão se acostumando e achando que realmente deve ser assim. Se o indivíduo ele é contrário ao equilíbrio da sociedade, ele deve ser eliminado. Temos que ter uma visão de que todas as pessoas merecem oportunidades, todas as pessoas merecem chance de se adaptarem, de se integrarem à sociedade. E Bezerra de Menezes tinha essa visão ao defender ali a libertação dos escravos, reconhecendo ali o quê? A sua humanidade. São seres humanos também, independente de qualquer condição de origem social, de origem econômica, étnica, de qualquer natureza, todo ser humano merece ser respeitado pela sua condição humana. E os seus direitos devem ser respeitados também. Essa ideia ela precisa ser disseminada com mais força na sociedade, porque senão a gente vai continuar achando que é normal uma série de desequilíbrios que acontecem. Um grupo de extermínio aqui, uma execução ali, e a gente passa a achar que é isso mesmo, que assim pelo menos estão limpando a sociedade. Nós temos que banir esse pensamento. Nós temos que, na verdade, fortalecer a ideia de que todos devem ser amparados, ajudados a se reintegrar à sociedade. E enquanto não puderem ser reintegrados, que eles sejam preservados de cometer erros e de prejudicar outras pessoas. Mas isso dentro de uma forma digna. Nós precisamos fortalecer essa ideia, porque senão nós não avançaremos como sociedade e não evoluiremos como espírito. E ele nos deu mostra disso ao ser um grande humanista. Bezerra de Menezes também foi alguém que percebeu a importância do meio ambiente. Hoje é indiscutível que preservar o meio ambiente é algo que nós temos que fazer por uma questão de sobrevivência. Ele também, como pessoas da sua época, também tinha essa visão de que nós devemos preservar os recursos naturais para continuarmos desfrutando deles aqui. E ele, na sua atividade como legislador, ele também propôs leis que preservassem o meio, que ajudassem ali a manter as condições da natureza adequadas para que elas pudessem beneficiar as pessoas. Então, ele é uma pessoa que no seu tempo, na sua atuação ali como político, ele tem preocupações que são muito parecidas com as dos políticos íntegros de hoje, né? A preocupação com o social, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com conduta ética. Ele é o modelo, então, de homem público, como nós hoje tanto precisamos na sociedade. E ele foi alguém também que, num determinado momento da sua vida, ele desperta para a vida espiritual, né? Ele era católico de formação, uma pessoa de uma convicção, uma religiosidade muito profunda dentro dessa sua religião, mas há um momento em que ele faz a transição para o espiritismo. E ele conta, nos escritos, nos relatos que ficaram, ele conta como foi esse processo. O espiritismo, quando ele começa a ser trazido aqui para o Brasil, ele enfrenta muitas resistências, né? Era natural, porque é um país em que predominava o catolicismo, algo que vem falar de maneira muito diferente daquela doutrina que eles estavam acostumados, era uma ideia realmente que era para ser repelida, rechaçada como algo indesejável. E ele teve, num primeiro momento, uma certa reserva com o espiritismo. Mas ele se coloca para ler pela primeira vez uma obra espírita, ele se coloca de uma forma como uma pessoa realmente que buscava entender o seu tempo. ele usa como um dos argumentos para si mesmo, para iniciar a leitura do Livro dos Espíritos, de que, sendo ideias que estavam sendo tão disseminadas naquela época e causava tanta controvérsia, ele não poderia não conhecê-la. Seria algo absurdo um homem como ele, culto, conhecedor de tantas questões filosóficas, ignorar a princípio uma nova filosofia que surgia, rejeitar só porque aquilo conflitava com a sua religião. Ele tem um espírito muito aberto a conhecer novas ideias. É alguém que se dispõe a conhecer algo, mesmo já ouvindo falar que era contrário a tudo aquilo que ele estava acostumado a admitir, ele não julga de maneira precipitada. Primeiro vamos conhecer para depois se posicionar a favor ou contra. E é assim que ele começa a leitura de O Livro dos Espíritos. Quem ofertou o livro para ele foi o Dr. Carlos Travassos, que foi a pessoa que traduziu pela primeira vez as obras de Allan Kardec para o português. E ele então começa a fazer a leitura do Livro dos Espíritos no trajeto que ele fazia do centro da cidade do Rio de Janeiro para o bairro onde ele morava, que era na Tijuca. Ele ia de bonde, o trajeto lá durava aproximadamente uma hora. E ele usou o livro como distração ali para aqueles momentos da viagem. E ele começa a ler e achar o Livro dos Espíritos muito natural. Não causou a ele estranheza se apropriar daquelas ideias que ele ia colhendo ali. Mais tarde, quando ele reflete sobre esse conhecimento que ele vai tendo da doutrina espírita, ele coloca-se como alguém que já era espírita sem o saber. Porque todos os argumentos que eram apresentados eram todos muito claros, não havia dúvida para ele. Hoje a gente sabe que, na verdade, ele era um espírito que já tinha uma missão pré-determinada no Espiritismo. Ele reencarnou com a incumbência de tornar o Espiritismo mais conhecido na sociedade e de dar grande exemplo do valor moral do Espiritismo. Que é aí que nós percebemos que está a maior de todas as propagandas. É você vivenciar os princípios nos quais você crê e demonstrá-los. É isso que realmente mostra para as pessoas que determinados princípios são superiores ou não. Porque falar bonito, dar grandes ideias, expressar ali pensamentos, é algo que não é muito difícil. Mas você demonstrar na prática, com um exemplo, os valores que você tem assimilado, essa é a grande propaganda. E Bezerra de Menezes, ele vem justamente com esse papel. Não só aquele que vai comunicar, que vai difundir as ideias espíritas, mas aquele que vai, sobretudo, mostrar que ele as vivencia, colocá-las em prática. E ele vai, então, nesse período em que ele está ali se apropriando do Espiritismo, ele vai compreendendo cada vez mais e ele se põe numa situação tal que ele se sente na obrigação de dar uma satisfação, porque ele já é uma pessoa pública. Ele era um político conhecido, ele era uma pessoa que tinha participado e trabalhava em diversas empresas, ele era uma pessoa que era conhecido na sociedade e ele se reconhece ali na obrigação de tornar pública essa sua conversão ao Espiritismo. E isso teve um impacto na época, na sociedade culta do Rio de Janeiro, do final do século XIX, muito grande. Isso teve uma repercussão que nós podemos colocar que é comparável à que a de Chico Xavier teve no século XX. O Chico despertou a nossa atenção pelo fenômeno que ele produzia, mas principalmente pelo ser humano que ele foi, que ele demonstrou aqui. E ele capitalizou aí, ou ele captou a atenção da sociedade brasileira para o fenômeno, mas hoje, quando nós lembramos de Chico Xavier, e pessoas de outros meios lembram daquele ser humano de grande valor, que vivia os princípios que ele pregava. Bezerra de Menezes faz exatamente o mesmo também no século XIX, no final do século XIX. Ele é alguém que, ao se colocar publicamente como espírita, ele faz isso de uma forma que para nós hoje seria pouco usual, né? um intelectual, um homem público, programar uma palestra, convidar ali a elite intelectual da época e ele publicamente defender as ideias que ele está incorporando. Para nós parece algo meio estranho, mas foi o recurso da época que ele entendeu que atingiria as pessoas mais cultas. Isso deu a uma possibilidade do Espiritismo ser encarado de maneira mais séria, porque se ele fosse uma manifestação naquele tempo puramente popular, ele passaria desapercebido e provavelmente as pressões, provavelmente muitos interesses teriam feito essa ideia desaparecer. Mas ele vai então, no dia 16 de agosto de 1886, com 55 anos de idade, amanhã vai ser 16 de agosto, né? Ele vai num auditório com cerca de 2 mil pessoas da melhor sociedade que estava ali no Rio de Janeiro, para ouvir Bezerra de Menezes, emocionado, atônito, falando sobre o Espiritismo, explicando por que ele havia se convertido. Ele demonstra nessa atitude uma nobreza de caráter e uma coragem muito grande. Uma coragem que muitas vezes falta a nós em muitos momentos da vida. É a gente assumir aquilo que nós acreditamos e a gente defender essas ideias. E a gente, muitas vezes, não por interesses, não por conveniências, a gente fica lá escondidinho no nosso canto. Ele assume o seu papel de, como sendo uma pessoa influente, também de posicionar os outros e dizer, olha, eu mudei de ideia, hoje eu acredito em algo diferente. Hoje eu já não sigo mais os antigos princípios, que possuem muitas coisas ainda válidas, mas hoje eu tenho uma nova compreensão da vida e das leis divinas. Ele é alguém que demonstra coragem, ele não tem medo de se comprometer, porque está adquirindo uma nova forma de encarar a vida. Ele é alguém que demonstra uma firmeza de caráter. Ele segue aquilo que Jesus recomendou, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Ou seja, assuma aquilo que você faça, né? Aquilo que você faz, viva de acordo com aquilo que você acredita, sem máscaras, sem hipocrisia, seja firme nas suas convicções. E é o que muitas vezes falta a gente em muitos momentos da vida. É a gente realmente se posicionar de uma maneira mais confiante nos valores que nós temos. A gente realmente se posicionar diante da vida e não necessariamente ter que sair dizendo para os outros somos espíritas, mas agirmos como tais. Realmente viver esses princípios, realmente colocá-los em prática e se alguém nos perguntar por que fazemos isso ou não fazemos isso, dizer porque não está de acordo com a minha convicção. Nós vivemos numa época em que as pessoas, muitas vezes, para agradar os outros, elas escondem as suas verdadeiras opiniões, né? Elas, muitas vezes, para não passar como alguém impopular, elas não revelam o que elas realmente pensam. É uma época, muitas vezes, de hipocrisia. E nós vemos, às vezes, intelectuais, artistas, inúmeras pessoas que poderiam hoje estar defendendo certos valores, eles se omitem de defender certos valores que não deveriam nunca ser mudados, porque eles não querem passar como impopulares perante seus fãs, perante o público. Isso é uma fraqueza do espírito. E Bezerra de Menezes demonstrou uma grandeza de espírito muito grande ao encarar, então, uma plateia com 2 mil pessoas que ele estava ali mostrando suas novas ideias, o seu novo pensamento, o seu novo modo de ser. E não pense que ele não passou por problemas, ele não passou por incompreensões, ele passou por muitas situações difíceis, né? Por contestações, família não aceitando as suas novas convicções, mas nem por isso ele se abalou. E nem por isso ele criou dificuldades com as pessoas que o contestaram. Ele, na verdade, procurou esclarecê-las, procurou convencê-las dos seus valores, das suas ideias. Então, ele é uma pessoa de uma riqueza intelectual muito grande, de uma firmeza de caráter muito grande. Mas isso não tirou dele toda aquela ternura, toda aquela bondade, todo aquele amor de uma pessoa que, quando vê alguém em sofrimento, não pensa duas vezes em ajudá-lo com tudo o que pode. São inúmeros os casos em que Bezerra de Menezes tira do bolso os seus últimos trocados e oferta alguém que o procura para pedir ajuda, ou que ele mesmo está atendendo ali já de graça na consulta, e a pessoa, lamentando não ter como comprar os remédios, ele vasculhar os bolsos e tirar ali o seu dinheiro. Ele era alguém que tinha tamanha confiança de que ele seria assistido, que ele seria amparado, que ele não pensa no seu bem-estar. Ele vai estar sempre o quê? Vai estar sempre se dispondo a ajudar com o que ele tem. Então tem episódios que mostram ainda mais a grandeza desse espírito, como o episódio do homem que o procura para pedir ajuda porque a esposa tinha falecido e ele não tinha como promover ali o sepultamento digno. E Bezerra de Menezes, então, tem ali apenas o seu anel de formatura para ofertar. E ele faz isso sem receio, sem nenhum temor de estar se desapegando de nada material. Em outra ocasião, quando alguém vem pedir a ele auxílio, e ele já não tem mais o que dar, porque ele era uma pessoa, como muitos, vivem com os bolsos praticamente vazios, e ele vivia vazio porque o que ele ganhava, ele revertia em auxílio às pessoas. E ele então, não tendo mais nada para ofertar, no momento ali de grande dificuldade para ele, ele faz aquilo que era uma frequência na vida dele. Ele faz uma prece, e ele tinha uma ligação muito grande com Maria, Mãe de Jesus. E nesse momento, quando uma pessoa lhe pede, então, ajuda, porque ele estava desempregado, ele não tinha como estar levando alimento para a família estava doente, precisava de remédios, Bezerra de Menezes, naquele momento ali de não ter como ajudar, ele faz a prece para Maria e vem a intuição para ele. E aí ele fala então para esse homem que tinha procurado: meu irmão, você acredita firmemente na Virgem Maria? Aí ele falou: sim, com muita fé, doutor Bezerra. E aí então, doutor Bezerra de Menezes tem uma atitude ali incomum, né? Então, falou para o homem: receba este abraço em nome da Virgem Maria. E ele abraça o homem calorosamente, fraternalmente. Imagine a gente fazendo isso, né? Alguém que nos pede um trocado e a gente não quer dar ou não tem, a gente dar um abraço. Só dá para fazer isso se a gente tiver muito amor pelo semelhante mesmo. Se a gente puder transbordar essa confiança plena de que aquilo que nós pedimos na prece nós recebemos. Porque foi o que ele fez. Ele faz uma oração a Maria e a intuição dele é: dê um abraço ao homem. E ele dá uma recomendação: ao chegar na sua casa, abrace a sua família. Fale para eles do amor de Deus por vocês. E o homem realmente fez isso, foi para casa, abraçou a esposa com muito amor, com toda aquela ternura que Bezerra de Menezes exemplificou ali para ele, abraçou os filhos, e eles foram deitar aquela noite apenas bebendo a água, porque não tinham alimento, não tinham remédio, e eles acordaram no dia seguinte sentindo refeitos, saciados e curados. Passada uma semana, esse homem voltou a Bezerra de Menezes e contou essa situação. Que aquele abraço que ele transmitiu à família, as preces que eles fizeram à noite, os revigoraram na manhã seguinte. E ele saiu, foi procurar ajuda em outras portas que pudessem ser abertas, e uma pessoa se compadeceu dele e deu um emprego a ele. E ele estava então empregado em condições de sustentar a sua família. Veja, Bezerra de Menezes não precisou dar nada material para ajudar alguém. Ele deu apenas carinho, apenas amor. Ele deu aquilo que ele mais tinha no coração e aquilo que nós mais podemos angariar, amontoar em nós, que é amor. Ele ofereceu ao outro não bens materiais, mas ele ofereceu ao outro solidariedade, compaixão, companheirismo. Ele ofereceu ao outro aquilo que ele podia, mas foi com tanta convicção, com tanta fé, com tanta certeza de que aquilo tinha valor, que realmente ele transmite ao outro essa confiança. O que muitas vezes nos falta é a gente demonstrar mais confiança, mais fé, porque a fé é algo, a confiança é algo que nós podemos também comunicar ao outro. Embora seja uma conquista que o Espírito adquira, no início ele precisa de certezas. Ele precisa de pessoas que também confiem, para ele também começar a confiar. E aquele homem, ele vai e resolve o seu problema, né? Apenas com um abraço. Então, Bezerra de Menezes, ele foi um espírito extraordinário enquanto encarnado. Ele demonstrou de maneira extraordinária a sua nobreza, a sua condição espiritual, por gestos assim muito simples, gestos de desprendimento. E não pense que foi alguém que não esteve com dificuldades na vida. Ele teve um filho que se tornou com problemas mentais, se tornou por algum tempo com sérios desequilíbrios mentais. Ele teve uma filha que desencarnou. Ele teve um episódio em que a filha, muito doente, estava em casa.